θα φτάσουμε στη πίστα, ότι χρειάζομαι να φτάσουμε σε λίγο, δεν μπορώ να το μανατσί. Να και κολλήνω, θα φτάσω με ίσως σήμερα λίγο. Εγώ δεν ασύξεις, να και κολλήνω εγώ. Guardando o estaleiro, На сайте Цифрановичном центре в России все на дуэль мере снова взяли каждый негатив на дуэль за утро и снова прессинку. 9978, bom dia. Final 9978, bom dia, está em identificação, desse nível de voo 050, voo médio 1. 050, está pela temperatura? Sim, inicialmente mantém o perfil de chegada. Sim. Baguá, velho. É o Melo. Bom dia, Alefa, 2783. Eu estou com 9 e 1, completando o procedimento, chama o 3 e 1 na noite, decimal 9 e 5. prazer pra você. Superior, bom dia, os 498, sinal direção do Zé. Sr. 981, bom dia, feliz ano, vamos no sistema 0, 160 graus, 3 nós. E depois o sistema 0, 498. Para 2578, 9978. Para 9978, para informação, pela sua posição, agora de 1 hora, 25 milhas, como oeste, passando 060 em subida, tipo 1772. Cheque, está aqui, 2783. 9783, será segundo a sua posição agora de 11 horas, afastado em 2, 3 milhas, passando nível de voo, 1900 em descida, tipo 1.730. Procurando pelo tráfego, 2783. O 978, confirme, está voando duna? Temos um pequeno desvio de 2 milhas para estar um luxo. Antes de atender a do vale da tutuna, informe estabilizado, está sendo recuperado. Direto do luxo. O 973 está sendo recuperado. O 973, contato onde quer, gente. sinal está no curso localizador. Pela 9978, complexo 9 do procedimento, sendo torre 1 na 9 do sinal 95. Yes. Torre sinal 9978, estabilizando o ILS, está embaixo. Geral 9978, estabilizado com 8910, 21170 graus, 59. Viva força. Deixa o cruzamento mais leste, litoral, está autorizado. Litoral. Obrigado, passei 229, esquerda 060, pede informação. Relativo 229, está dirigido, reposta para o lado, né? Colônia 3, uma vez sem identificação, diz que mantém o revólver 60 via chegada do Mediona. 060 via Mediona, 63, por favor. 229, disse para 2006, altímetro 908. 2010, 9, 2, 2, 2, 2. Zona descendo pela 2000, agora 2229. 2209, autorizado o sinal do procedimento ali, acho que sei, porque nós vamos fomos estabilizados. 9980, qualquer bem que o centro está pela loja dos Estados Unidos, vai até mais de uma live. Vista via para 2006, altímetro 10118, autorizado final do procedimento ele é essa pessoa que está na zero e foi estabilizado. Estabilização de altitude. 2006, Júlio, do Cruz de Altitude. Estacionada 3, mais estabilizada, Sané 63, mais. Leão 990, temperatura 050. Sinal 050-9980. Mas o passo foi o device que está direto em parte, por isso. Leão 990, mantém o momento 1 arrival, do número 34 approach. Roger, mantém o momento 1 arrival, 9980. Passaria 2229, bom dia, 2229, 4 9. Informação de tráfego, helicóptero à direita do eixo de aproximação 910, proseguindo agora para o litoral, 95 pontos. Obrigado, 2209. Bom dia, geral 9970. Geral 9970, bom dia, mantenha sob espera. Como é que faz com o visual com o ATR da Passaria do Lefinex? A visual com tráfego, vertical de Itapuã, mais literal. Gente, está autorizado na retaguarda do tráfego retornado que estou sobre o voo, mais literal. Após operado, vai manter a gestão no zero paralela, mais literal. Aqui é quando eu informo um helicóptero, o Romeu 44, situando sobre o voo Itapuã, está sendo visual comigo? Não vai que esteja. Pede para informação para uma informação para peso e do mesmo do Matheus Vitoral, está sendo que eu não vou ter mandado 5. Prossegue para o cruzamento do eixo de aproximação da pista no zero. Já autorizado o antiotímetro no 08, informa o helicóptero 500 pés também próximo ao eixo de aproximação no zero, mantendo sobre o voo, fica totalmente. Paciência, vai ter que mudar a presente com a esquerda para cruzamento eixo 028. Mike Vitoral, informa o tráfego prosseguindo no litoral sul. Para o cruzamento de aproximação do ano zero, pouso na pista 17, também o helicóptero fica atento mesmo. Ainda não visual, mas literal, para atento aos pilotos também. O mais que afirmou já visual, para o rato. Ah, tá muito bom. Ok. Prático. Mas que eu vou na parte final, no set? Na parte final, no set, vai estar travado o mais que Altimetro 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigado, valeu. 970, autorizado a colagem 70, ventura 70 graus, meia luz de nós. Sinto decolagem, será o lado norte, né? Igual com o Mike, é com o Lulu, vai manter o setor, Mike Vitor Alfa. Sente Mike Vitor Alfa. Geral 9970, Pessoalado 104, chama o controle 1208. 208, bom dia. Geral 9312, completo final do procedimento, chama o torre 198, decimal 95. 395, chanel 6312. É o 2 da Avianca. Lula, direção no final, 97, baixado de celular. Mike, é que vou autorizar o curso no 7, o vento, no 70 graus, 4 nós. Foi Salvador, chinelo 6312 na final do LS, aqui por aí. Chinelo 6312, continua a aproximação, levando a utilização de pulso, só o helicóptero abandonando o setor, 500 pés não vai interferir com o pulso, mesmo está prosseguindo para o setor norte. Sente, chinelo 6312. Será o navio 70. Abraço, Zé. Abraço a vocês. Seis anos autorizados por 7. Corrija 10, vento 170 graus, 3 nós. Livre, pulso, na posição 0, chanel 63, 12. Aqui, Vitor Alfa, autorizado, retorno para o local de sobrevoo, só um que dentro de mais 3 minutos temos um próximo tráfego para pousar no zero. Mike Vitor Alfa, agradeço a colaboração. Aqui no Zulu, salve, foi o Zulu 5, onde funcionava a frequência livre, bom dia. transmissor sobrevoo, é manter paralela até Iguatemi reduzido, vai aguardar a transferência, Mike Vitor Alfa. Excelente, Mike Vitor Alfa, informa o tráfego a aproximadamente 12 milhas, se afaste do eixo de aproximação e siga paralelo. Vai comprar direto a Iguaçu, Mike Vitor Alfa. Via 312 do Xanero, São Santana, 712 Honorosa. 993, complete final approach, contact the tower frequency 118.995. Complete the tower 118.995, 992, thank you, have a nice day. Good morning, ILS runway 10. Canal 992, clear to land runway 10, 170 degrees, 4 knots. Clear to land, runway 109980. Confirmando se aproximando do seu sobrevoo? Negativo, da presente vai conseguir reduzir até o Iguatemi, vai vibrar mais literal. Ok, então Iguatemi, chama o controle agora em 1208. 208 da presente, agradece toda a colaboração, mais literal. Caso negativo, 125 decimal 45. 2.800, caso negativo, 1.245. 090, qual foi o 23? Direto no 219. falar com o Chino Zero, o Gênero no 70 graus, 05 nós. Controle agora no 20 decimal 8. 1-2-0, 1-2-7, faz meia, bom dia. Salvador, bom dia, 2795, cruzando 1300, peço para nível 170. 2796, contato a barra na decolagem, suba 27 Conde para nível 170. Sendo Conde, nível 170, 2796. Alfa Vitor, acione a identificação, voe na play de BF para interceptar a chegada BF e reporte quando pronto para descida. Alfa Vitor, contato radar estabelecido a 2 mil para pensar código.